você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importo, eu gosto mesmo assim. Me traz meu passado e as lembranças do que eu sempre quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante. Seguir comigo.